casa também é. Também é um bom rapaz. Mas o dono da casa também é. Também é um bom rapaz. Ô mulher, tem corno aí. É o pai, é o filho, é o cunhado, é o sogro, é o genro, é o irmão. Nunca vi tanto corno concentrado. Nessa casa tem corno de montão. Se botar todo mundo amarrado, não tem corda que dê, nem tem cordão. Ou que casa pra tratar todo corno, cada vez chegando mais. E o dono da casa também é. Também é um bom rapaz. Mas o dono da casa também é. Também é um bom rapaz. Ô mulher, esse corno pra fora que eu tô doido pra dormir. Eita casada, nada pra ter festa. Todo dia tem coco, tem rojão. Mas só entra quem tem chifre na testa, que é pra poder manter a tradição. O neguinho que tem ponta pequena não consegue chegar nem no portão. O que casa pra dar tanto do corno, cada vez chegando mais. E o dono da casa também é. Também é um bom rapaz. Mas o dono da casa também é. Agora que eu tô doido pra dormir. É o pai, é o filho, é o cunhado. É o sogro, é o genro, é o irmão. Nunca vi tanto corno concentrado. Nessa casa tem corno de montão. Se puta todo mundo amarrado, não tem corda que dê, nem tem cordão. Ou que casa pra dar tanto do corno, cada vez chegando mais. O dono da casa também é. Também é um bom rapaz. Mas o dono da casa também é. Também é um bom rapaz. Ô mulher, mulher tem corno aí. Tem mais vai sair. Ô mulher tem corno aí. Tem.